sorri com patati. Vem brincar com patatá. Entre nessa festa, vem se divertir. É bom a gente ter amigos. Vem sorri com patati. Com patati. Vem brincar com patatá. Com patatá. Entre nessa festa, vem se divertir. Nós temos toda a vida pra curtir. Sorrir e brincar, cantar e dançar. Assim vamos vivendo a vida. E se a gente quiser, podemos sonhar com um mundo bem melhor que vai chegar. Pa-pa-pa-pa-pa-patati. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ta-ta. Pa-pa-pa-pa-pa-patati. Pa-pa-pa-pa-pa-ta-ta. Vem brincar com batata. Entre nessa festa, vem se divertir. É bom a gente ter amigos. Vem sorrir com batati. Com batati. Vem brincar com batata. Com batata. Entre nessa festa, vem se divertir. Nós temos toda a vida pra curtir. Não é batata? Sorrir e brincar, cantar e dançar. Assim vamos vivendo a vida. E se a gente quiser, podemos sonhar com um mundo bem melhor que vai chegar. Pa-pa-pa-pa-patati. Pa-pa-pa-pa-pa-ta-ta. Pa-pa-pa-pa-pa-patati. Pa-pa-pa-pa-pa-ta-ta.